Estamos apresentando Encontro Central. Imortais.

canções imortais. Resucito si me tocas, subir al firmamento.

Grandes clássicos da música internacional e nacional, você confere aqui no Encontro Central e daqui a pouco tem a nossa tradução. Você vai amar. Não saia da sintonia.

baby, hold on tight. Don't let go. Hold on to the love we're making. 'Cause baby, when the ground starts shaking, you gotta know. When you got a good thing, you know you keep on bringing me. And I need you now even more than the air I breathe. You can make me laugh when I wanna cry. This will last forever, I just know. Thank you.

Encontro Central. O coração batendo mais forte. Trip.